Caixeiro 29, página 166, capítulo 17. Estupefacta. É como me sinto quando o Eimitz me dá a novidade no hospital. Deixo as escadas a correr para o comando, com a cabeça em polvorosa, e interrompo um conselho de guerra. Que querem dizer não vou para o Capitólio? Tenho de ir, sou um mimogaio! Exclamo. A Coyne mal levanta o olhar do seu monitor. E como mimogaio, o teu principal objetivo de unir os distritos contra o Capitólio foi alcançado. Não te preocupes. Se tudo correr bem, levamos-te para a rendição. A rendição? Isso será tarde demais. Perderei todos os combates. Vocês precisam de mim. Sou a melhor atiradora que têm. Normalmente não costumo gabar-me disso, mas o que disse deve estar pelo menos perto da verdade. O Gale vai. O Gale tem comparecido aos treinos todos os dias, exceto quando está ocupado com outras funções aprovadas. Temos a certeza de que ele saberá comportar-se no terreno, responde a Coyne. Quantas sessões de treino achas que frequentaste? Nenhuma, essa é a verdade. Bem, às vezes estava a caçar e treinei com o BT no armamento especial. Não é a mesma coisa, Katniss, explica o Boggs. Todos sabemos que és esperta, corajosa e boa atiradora, mas precisamos de soldados no terreno. Tu não sabes obedecer a ordens e não estás propriamente nas melhores condições físicas. Isso não vos incomodou quando eu estava no 8, nem quando estava no 2, contra-ataco. Não tinhas autorização para entrar em combate em nenhum dos casos, esclarece o Plutarque, lançando-me um olhar que indica que estou prestes a revelar demais. Não, a batalha dos bombardeiros no 8 e a minha intervenção no 2 foram espontâneas, irrefletidas e decididamente não autorizadas. E ficaste ferida em ambas as ocasiões, lembra-me o Boggs. Subitamente consigo ver-me através dos olhos dele. Uma rapariga um tanto baixa, 17 anos, que quase não consegue respirar, porque as suas costelas ainda não sararam completamente. Em convalescença, desgrenhada, indisciplinada, não um soldado, mas alguém que precisa de cuidados. Mas tenho de ir, insisto. Porquê? Pergunta a Coyne. É claro que não posso dizer-lhes que pretendo levar a cabo a minha vingança pessoal contra o Snow, ou que a ideia de permanecer no 13, com a versão mais recente do Pita, enquanto o Gale vai para a guerra, é insuportável. Mas razões não me faltam para querer lutar no Capitólio. Por causa do 12, porque eles destruíram o meu distrito. A Presidente pensa nisso durante um momento. Estuda-me. Bem, tens 3 semanas. Não é muito tempo, mas podes começar a treinar. Se a comissão de recrutamento te considerar apta, é possível que o teu caso seja revisto. Pronto, é o máximo que posso esperar. A culpa é minha, suponho. É verdade que desacatei o meu horário todos os dias, exceto quando alguma coisa me convinha. Não parecia uma prioridade correr à volta de um campo com uma espingarda, com tantas outras coisas a acontecer. E agora estou a pagar pela minha negligência. Quando regresso ao hospital, encontro a Joana nas mesmas circunstâncias e furiosa. Transmito-lhe o que a Coyne me disse. Talvez também possas treinar. Está bem, vou treinar, mas vou para o maldito Capitólio, nem que tenha de matar a tripulação de uma aeronave e pilotar até lá, barafusta a Joana. Talvez seja melhor não falares nisso nos treinos, advirto, mas é bom saber que terei uma boleia. A Joana sorri. E sinto uma ligeira, mas significativa mudança na nossa relação. Não sei se somos realmente amigas, mas talvez a palavra aliadas não seja incorreta. Isso é bom. Vou precisar de uma aliada. Na manhã seguinte, quando nos apresentamos para o treino às 7h30, sou confrontada com a realidade. Fomos colocadas numa classe de relativos principiantes, miúdos de 14 ou 15 anos. O que me parece um pouco ofensivo, até se tornar evidente que eles estão em muito melhores condições físicas do que nós. O Gail e as outras pessoas que já foram escolhidas para ir para o Capitólio estão numa fase diferente e mais avançada dos treinos. Depois de fazermos alongamentos, que me magoam, seguem-se 2 horas de exercícios de fortalecimento, que magoam ainda mais, e uma corrida de 5 milhas, que quase me mata. Mesmo com os insultos motivadores da Joana a incentivar-me, tenho de desistir após uma milha. São as minhas costelas, explico à instrutora, uma mulher austera de meia idade, que devemos tratar por soldado York. Ainda me magoam. Bem, vou dizer-te uma coisa, soldado Everdeen. Elas vão levar pelo menos mais 1 mês a sarar sozinhas. Abano a cabeça. Não tenho 1 mês. Ela olha-me de alto a baixo. Os médicos não te ofereceram qualquer tratamento? Há um tratamento? Pergunto. Disseram-me que tinham de melhorar naturalmente. Isso é o que eles dizem. Mas podiam acelerar o processo, se eu o recomendasse. Mas aviso-te já, não vai ser fácil, informa-me ela. Por favor, tenho de ir para o Capitólio, suplico. O soldado York não contesta a minha afirmação. Escreve qualquer coisa num bloco e manda-me diretamente para o hospital. Eu hesito. Não quero perder mais treinos. Estarei de volta para o treino da tarde, prometo. Ela apenas franze os lábios. 24 picadas de seringa nas costelas. Mais tarde, estou estirada na minha cama do hospital, cerrando os dentes para não ter-lhes implorar para trazer de volta o tubo da morfolina. Estava ao lado da minha cama para eu poder tomar um pouco, quando necessário. Não o tinha usado muito ultimamente, mas mantinha-o por causa da Joana. Hoje fizeram-me análises ao sangue para verificar se não tinha vestígios do analgésico, uma vez que a combinação das 2 drogas, a morfolina e o que quer que me faz arder as costelas, provoca efeitos secundários perigosos. Deixaram bem claro que teria 2 dias difíceis, mas disse-lhes para prosseguirem. Temos uma noite péssima no nosso quarto. Dormir está fora de questão. Tenho mesmo a impressão de conseguir cheirar a carne ardendo à volta do meu peito. E a Joana debate-se com o síndrome de abstinência. Antes disso, quando pedi desculpa por lhe ter cortado o fornecimento de morfolina, ela minimizou a questão, dizendo que tinha de acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas às 3 da manhã, sou alvo de todos os palavrões que o Distrito 7 tem para oferecer. De madrugada, ela arranca-me da cama, decidida a ir para os treinos. Acho que não consigo, confesso. Consegues, conseguimos. Lembra-te que somos vencedoras. Conseguimos sobreviver a qualquer coisa que eles nos atirem em cima. Insta a Joana rispidamente. Ela está com uma cor verde e doentia e treme como uma vara. Levanto-me e visto-me. Temos de ser vencedoras para enfrentar amanhã. Penso que vou perder a Joana quando percebemos que está a chover lá fora. Ela empalidece e parece ter parado de respirar. É só água, não nos vai matar, asseguro. Ela levanta o queixo e sai decidida para a lama. A chuva encharca-nos até aos ossos enquanto fazemos os exercícios e depois chapinhamos ao longo da pista de corrida. Desisto, novamente, depois de 1 milha. E tenho de resistir à tentação de tirar a camisola para que a água fria arrefeça as minhas costelas. Obrigo-me a comer o almoço de campanha, de peixe mal cozido e guisado de beterraba. A Joana está a meio da sua tigela, quando vomita. Durante a tarde aprendemos a montar as nossas espingardas. Eu consigo, mas as mãos trêmulas da Joana não lhe permitem encaixar as várias partes. Quando a York volta às costas, eu ajudo. Apesar de não parar de chover, a tarde corre melhor, porque vamos para a carreira de tiro. Finalmente, algo em que costumo sair-me bem. Levo algum tempo a adaptar-me à espingarda, mas ao final do dia tenho já a melhor pontuação da classe. Acabamos de entrar pelas portas do hospital quando a Joana declara: isto tem de acabar. Viver no hospital, toda a gente nos vê como doentes. Isso não constitui problema para mim. Eu posso mudar-me para o compartimento da minha família. Mas a Joana nunca teve um. Quando tenta conseguir alta do hospital, eles não concordam em deixá-la viver sozinha, mesmo que se comprometa a vir todos os dias conversar com o médico-chefe. Acho que eles acabaram por perceber o que se passava com a Morfolina e isso só contribuiu para que a considerassem ainda mais instável. Ela não estará sozinha. Eu vou viver com ela, anuncio. Surgem algumas objeções, mas o Heimitz toma o nosso partido. E à hora de deitar, já temos um compartimento ao lado da prima e da minha mãe que concorda em manter-nos debaixo de olho. Depois de eu tomar um duche e de a Joana se limpar com um pano úmido, ela faz uma inspeção superficial ao compartimento. Quando abre a gaveta com os meus poucos pertences, volta a fechá-la rapidamente. Me desculpa. Lembro-me de que não há nada na gaveta da Joana, exceto as roupas oferecidas pelo governo. Que ela não tem uma única coisa que possa chamar sua. Não faz mal, podes ver as minhas coisas se quiseres. A Joana abre o meu medalhão, examinando as fotografias do Gale, da Prime e da minha mãe. Depois abre o paraquedas prateado, tira a bica para fora e enfia no dedo mindinho. Fico com sede só de olhar para isto. Depois encontra a pérola que o Pita me deu. Esta é... Sim, apresso-me a dizer. Conseguiu cá chegar. Não quero falar do Pita. Uma das melhores coisas dos treinos é que me impedem de pensar nele. O Heimitz diz que ele está a melhorar, comenta a Joana. Talvez, mas mudou muito, replico. Tu também mudaste. E eu, e o Finnick, e o Heimitz, e o Beatty, para não falar da Annie e Cresta. A arena mexeu muito com todos nós, não achas? Ou ainda te sentes como a rapariga que se ofereceu para substituir a irmã? Pergunta-me ela. Não, respondo. Quanto a isso, penso que o meu médico da cabeça tem razão. Não podemos voltar atrás. Portanto, mais vale avançar e continuar a viver.